estabeleça um plano divino sobre a terra. Que as forças da luz ilumine a humanidade. Que o espírito da paz difunda-se por todo o mundo. Que o espírito de cooperação una todos os homens de boa vontade. Que o poder infinito abençoe o esforço dos que trabalham pela fraternidade universal, hoje e por toda a eternidade. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o amor desça à terra. No centro onde é conhecida a vontade de Deus, o propósito guia as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e servem. No centro a quem chamamos gênero humano, cumpra-se o plano de amor e de aprendamos a transcender, que aprendamos a transcender, que aprendamos a transcender todo mal. Do ponto de luz na mente de Deus, voa a luz à mente dos homens, a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, o amor ao coração dos homens, que o amor dessa terra. Centro onde é conhecida a vontade de Deus, o propósito guia as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a quem chamamos gênero humano, cumpra-se o plano de amor e de luz, e que aprendamos a transcender, que aprendamos a transcender, que aprendamos a transcender todo o dos homens, que o amor dessa terra.